enquanto existir um amigo sequer, sozinho não caminharei. Enquanto existir uma mão amiga a me amparar, eu não cairei. Enquanto no céu uma estrela brilhar, nas trevas não ficarei. Enquanto existir motivo, que é razão pra gente lutar, em frente seguirei, e derrota jamais irei gritar. Na jornada, com o tempo passando, não corra pisando em quem vai devagar, pois quem corre às vezes se cansa e nem sempre alcança o primeiro lugar. Pela luta da sobrevivência, nem sempre a tendência é um final feliz. Pense bem, pois não somos eternos. Se no fim merecermos o inferno, não lastimemos se o mestre assim quis. Enquanto existir um amigo sequer, sozinho não caminharei. Enquanto existir uma mão amiga a me amparar, eu não cairei. Enquanto no céu uma estrela brilhar, nas trevas não ficarei. Enquanto existir motivo e é razão pra gente lutar, em frente seguirei, e derrota jamais irei gritar. Na jornada, com o tempo passando, não corra pisando em quem vai devagar, pois quem corre às vezes se cansa e nem sempre alcança o primeiro lugar. Pela luta da sobrevivência, nem sempre a tendência é um final feliz. Pense bem, pois não somos eternos. Se no fim merecermos o inferno, não lastimemos se o mestre assim quis.